Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Eu te ofereço, o mundo é muito mais que uma marca e tem seu preço. Um pedaço desta vida, pra muitos é desejo. Na ilusão da ostentação, virar patrão, virou caixão. Se foi e vou recordação. Sei não, sei. Os moleque da minha rua já queriam 12 mola. Pagar de opala preto na frente da escola. Pras mina que não liga, pras tia que não vira. Pros bico que duvida que a favela tem conquista. Olhar pro horizonte e ver que existe mais que isso. Ser feliz é pessoal e cada cota é seu princípio. Pra muitos é ter pouco, pra poucos é ter muito. Tipo eu na apologia, vendo rap o meu mundo. Eu sei que um sorriso vale mais, isso é verdade. Corremos todo dia em busca de uma felicidade. O sentimento passageiro que mal chega vai embora. Sei que a mente que recorda, mas o coração adora. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Tudo mudou, a nova geração e um novo mundo. Brinquedo, sonho de consumo, hoje vem com turbo. Eu inocente na minha mente, sobrado com churrasco entre fumaça. Copo gelado, observo o que tá lá embaixo. A vida ensinou que ambição não é demais, e sim os meios de correr atrás. Atenção, rapaz. Melhores momentos sempre ficam no passado. Se pauge é feliz e nem tá ligado. A vida é linda, isso é verdade. Viver leve é o segredo, importante ter coragem. Vital sentir o medo, tanta coisa que não compra, que se perde não se encontra. Exposta nos detalhes e a gente não dá conta. Acredito que exista, nem sempre é passageira. Amo à primeira vista, amizade verdadeira. Lançado o desafio, busque a felicidade. O relógio nunca para e amanhã pode ser tarde, irmão. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade. Vende-se um pouco de felicidade, procura-se uma felicidade, aluga-se uma felicidade. Então me diga quanto custa sua felicidade.